À beira do abismo. Olá, o meu nome é Rui Alves de Sousa e à data em que sai este episódio ainda tenho 23 anos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira série de À Beira do Abismo, o meu podcast de entrevistas que já existe desde janeiro de 2017 e que, pronto, aqui recomeça bastante renovado. Para quem já seguiu o podcast até aqui, que já teve 31 episódios, que podem ouvir nas várias plataformas, vai perceber que vão haver algumas diferenças. Para já, começa logo por aqui. Eu até agora nunca tinha assumido o podcast em nome próprio. Pela primeira vez decidi que estava na hora de o fazer e por isso estou eu a apresentar e vou apresentar e fechar sempre os programas. Também às vezes porque sinto que para algumas entrevistas é necessário alguma contextualização, explicar como é que surgiu a entrevista ou os detalhes da entrevista que às vezes não ficam gravados mas que são giros de contar e preservar para a história e por isso senti a necessidade de vir para a frente e assumir que sou eu. Sempre fui eu, mas antes havia a bengala da personagem fictícia, que era o Inspector Sax, que eu devo assumir que no início foi uma ideia muito gira, mas passados 31 episódios já estava farto dela e portanto acabei com a personagem. No início do podcast eu ainda usava para ele introduzir os episódios, mas depois fiquei um bocado farto disso porque achei que estava a ocupar demasiado tempo com aquela história ficcional da treta. Comecei a remetê-lo só para o fim do podcast, mesmo assim decidi, não vale a pena, mais vale assumir em nome próprio e também tornar a coisa um bocadinho mais sincera e espontânea. Este genérico é novo, é estreia neste episódio. Gosto muito dele. A música é do filme The Maltese Falcon, Relíquia Macabra, terceira adaptação do romance de Dashiell Hammett. E portanto será isto. Eu vou fazer as introduções e fechos, sempre a falar dos convidados, assim, coisas muito curtinhas, prometo não demorar tanto tempo como estou a demorar hoje. E outra novidade é que o podcast também vai passar a ser semanal em vez de quinzenal. Senti que, pronto, é difícil arranjar convidados de qualquer maneira, independentemente do programa ser semanal ou quinzenal, mas enquanto eu estava a fazer programas de rádio na faculdade, nomeadamente o Lance no Escuro, que era o meu programa de entrevista dessa altura, tinha muita dificuldade em manter aquilo a um ritmo semanal para arranjar pessoas. Então decidi que este fosse quinzenal, até para não me dar assim tanto trabalho e tanta preocupação, mas no entanto sinto que descurei um bocado e que 15 dias parece um mês ou dois que o programa não existe. E portanto decidi voltar agora a um formato semanal, gravando vários episódios com antecedência. Portanto vai ser assim, daqui a uns dias estarei a gravar episódios para o mês de março, por exemplo. E também porque gosto de fazer isto à minha maneira. E o que interessa aqui são as conversas. Já desde nas temporadas anteriores o que interessava eram as conversas. Quer sejam com pessoas famosas da nossa praça, quer sejam com pessoas que só eu conheço, que são minhas amigas e que eu acho que dão uma boa conversa. O que interessa é mesmo dar uma boa conversa. Este primeiro episódio tem uma entrevista muito especial, que é muito diferente das que vocês vão ouvir daqui adiante, porque não foi feita a pensar neste podcast. Eu, ao longo de 2018, trabalhei num programa chamado Conversas ao Sul, da RTP África. Estava encarregue de várias coisas, redes sociais, trazer convidados, etc. E também fazia algumas entrevistas para publicar nas redes sociais. Com a minha colega Sara Lima, que era quem tratava toda a parte técnica. E uma das entrevistas que nós fizemos foi esta ao Nelson Ebo Tenor, que esteve cá em Portugal no ano passado, em setembro, para um concerto no Olga Cadaval com a Sofia Escobar, que também é uma cantora agora muito célebre a nível internacional, porque esteve na Broadway. E pronto, e nós quisemos entrevistá-lo. E às tantas, como os vídeos para o programa tinham de ter 3, 4 minutos, e a entrevista teve 24, o que eu combinei na altura com o Nelson até, olha, quando o meu podcast voltar, vou logo usar esta entrevista, e sinceramente acho que ficou uma boa entrevista. É claro que não é uma entrevista 100% descontraída, porque há o constrangimento de ser para a televisão, mas eu acho que dá para conhecer mais ou menos quem é o Nelson, e acho que ele tem uma história muito interessante para contar. E espero que vocês fiquem curiosos para ouvir isto. Mais à frente também haverá um programa com entrevistas do Conversas ao Sul, mas essas são entrevistas curtas que eu acho que também queria recuperar. Mas neste caso foi mesmo uma entrevista grande que eu tive muita pena de não usar. Espero que gostem e pronto, já voltamos a falar daqui a um bocadinho. E hoje estamos num sítio que, à falta de melhores palavras, basta só dizer que é lindíssimo. Estamos em Sintra, estamos com o Nelson Nebo, que é um tenor que, além de ser o dono de uma portentosa voz, vai estar cá por causa de um concerto no Olga Cadaval, dia 29, com a Sofia Escobar. E nós, por isso, aproveitámos para vir cá ter com ele para falar um bocadinho sobre esse concerto e sobre outras coisas. Nelson, muito obrigado por teres despendido um bocadinho do teu tempo, que já percebi que vai estar muito atarefado. E eu gostava de saber: nós, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de andar sempre de um lado para o outro. E também eu sei que falas várias línguas e usas isso também por causa da tua vida profissional. É verdade. Como é que é lidar com tantos idiomas e mesmo não só na vida profissional, mas mesmo também a cantar, porque cantas em várias línguas, É verdade. como é que é lidar com isso tudo? Pronto, eu posso dizer que isso é. Uma vez que tu tens o idioma, Sim. ou uma vez que tu tens a língua na tua cabeça, tudo é fácil. É possível aguentar, não é? E para falar com outro tipo de gente, para falar com as pessoas e também para cantar, por exemplo, uma ópera em diferentes línguas, não é? Temos que saber para poder entender Exatamente, sim. o E para que sentir melhor e para o. sentir melhor isso, não é? Para mim, eu não tenho nenhum problema em falar várias línguas. Às vezes é um pouco complicado. Já mistura as Já expressões das várias. misturo praticamente tantas línguas, sabendo seis, não Sim. é? Por exemplo, falando contigo em português, tem momentos que eu estou aqui a pensar em inglês e o português vai-se embora, não é? Mas pronto, para mim é fácil, não tenho nenhum problema em falar. Em conciliar tudo, não é? Sim. Muito bem, e além de falares as seis línguas e de teres de lidar com essas seis línguas, tu não vives em Angola, vives em Nova Iorque, que é onde também está a grande base das tuas operações É verdade. profissionais, e agora vens a Portugal para um concerto que, infelizmente, quando esta reportagem sair já terá acontecido, mas é um concerto que acredito para ti que possa ser muito especial, sendo na sala em que é e no, na cidade em que é. O que é que nos podes contar um bocadinho das origens deste concerto e como é que o convite surgiu? Pronto, para este concerto eu conheço o senhor Adriano Jordão, que é parte do festival, praticamente do Festival de Sintra, Sim. não é? O ano passado eu vim para cá para cantar no lançamento do livro do Cônsul-Geral de Angola em Nova York, não é? Fez a apresentação do seu livro aqui em Lisboa. Então, lá o senhor Adriano Jordão foi convidado para isto, não é? E pronto, ele ouviu-me a cantar, não é? E depois falou comigo para ver se podia vir para cá e participar no Festival de Sintra, não é? Que é um dos festivais mais antigos do mundo, Sim, exatamente. não é? Para mim é uma honra vir para cá e cantar para o povo português, não é? Que são praticamente, eu posso dizer que também são meus conterrâneos, não Somos, é? sem qualquer dúvida, sim. É verdade. E pronto, e cá eu estou para cantar com a nossa diva Sofia Escobar, não é? O património Do país. do país, não é? E já que ela canta Broadway, então o concerto vai ser uma espécie de coleções de músicas italianas, napolitanas, músicas espanholas e também um pouco Clássicos dos da Broadway. clássicos da Broadway, não é? E para mim é uma honra grandíssima estar aqui e participar neste grande evento, não é? E pronto, tu estás muito mais ligado à ópera e às grandes óperas, pelo menos a nível profissional. Como é que foi ambientar-te ao universo da Broadway e dos musicais? Era algo que já tinhas feito antes? Era um desafio que querias fazer? Pronto, para mim a ópera é sempre uma base, Sim. não é? Tu sabes cantar ópera, sabes cantar Broadway, não é? Então, Será? se uma pessoa que é por níveis, ou seja, se uma pessoa consegue a ópera, consegue a Broadway? Uma pessoa que consegue cantar a ópera, consegue cantar o Broadway. Porque Broadway, por exemplo, é praticamente como... É o que chamamos nós uma opereta. Sim. Não é? Como Zarzuela na Espanha, não é? E é quase parecido com a ópera. É quase a mesma coisa. Só que tem partes que são faladas e tem partes que são cantadas. Já a ópera são... É tudo, sim, tudo já... Cantado. Cantado, não é? Então eu não vejo nenhuma dificuldade de cantar a ópera e logo também entrar ao Broadway, não é? Muito bom. Acho que é, para mim é uma coisa bonita. A música é bonita sempre. É, sempre. Mas já agora, então se te sentes à vontade, então digamos que se algum dia uma banda rock te convidar para seres o vocalista, tu aceitarias? Aí já seria um probleminha. Seria um probleminha, porque eu sei que o nosso Pavarotti, não é, quando estava vivo, ele cantava muito este género de música pop. Sim, sim. Não é, como ópera pop. Sim. Não é? E cantava com alguns artistas, não é? E... Pronto, se sou convidado para isso, por que não? Podia-se fazer alguma coisa, não é? É um desafio muito grande, mas podia fazer... Então fica aqui aberto o desafio já agora. Mas já que falaste do Pavarotti, e também é uma coisa que está na tua biografia, e tu aos 14 anos descobriste-o num CD que tinha Pavarotti e Plácido Domingo, creio eu, não é? Sim, sim. Mas tu quando eras miúdo querias era estudar engenharia petrolífera. Queria estudar engenharia petrolífera, é verdade, em Angola praticamente. Então se, o que a minha pergunta é, se o Nelson com 14 anos não tivesse descoberto aquele CD de Pavarotti e Domingo, seria hoje um engenheiro petrolífero? Podia ser, é verdade. Podia ser, só que... E também teres ido cantar para o coro da igreja? O coro da igreja, isso praticamente é o que me levou a seguir o mundo da música, não é? Porque eu comecei, por exemplo, pronto, na igreja, no seminário com os padres, e e uma vez um dos padres deu-me um CD dos Três Tenores. Sim. Então aí ouvi aquilo e comecei a imitar, não é? Como é que eles cantam, Ave Maria de Schubert. E aí foi, aí passou. Uma coisa muito estranha, não é? Tem vezes que eu não consigo entender como é que cheguei, sim, até aí, não é? Mas pronto, é algo bonito. Sim, muitos anos depois, cá estás e com concertos em todo o mundo. E de facto essa influência foi muito importante, mas como é que tu imitavas e sabias que conseguias chegar àqueles tons, àquela forma de cantar, logo quando eras assim muito novo? Perceberias que conseguirias ser tenor? Sim, porque eu ouvia os tenores a cantarem muitas vezes. Sim. Repetia e repetia e repetia e repetia, escrevia o que eles cantavam sem saber em que língua estão eles a cantar. Escrevia com a minha própria, como é que uma pessoa diz aqui? Com a minha própria língua, não é? Sim. Escrevia e cantava, escrevia e cantava, escrevia e cantava, e aí chegava a imitar as vozes de... do Pavarotti, o Plácido Domingo ou do Carreras, não é? Exatamente. E aí até que uma vez um amigo das Nações Unidas ouviu-me a cantar numa das casas mais importantes em Angola, que é a Casa 70, não é? Com lá o posso dizer que quando digo, o diretor da casa era anteriormente o senhor Carlos Cunha, não é? Que é um grande empresário angolano. E pronto, de aí depois de cantar, este amigo das Nações Unidas veio e disse-me, olha, vamos embora, porque tens um dom para cantar o clássico e a ópera, e por que não, não é? Vem para a Espanha e estudas. Exatamente. E aí foi, que foi onde tudo aconteceu, não é? E a partir daí nunca mais paraste? E a partir daí nunca mais parei. Felizmente, felizmente para nós todos. Felizmente, felizmente, é verdade. E achas que provavelmente também hoje em dia haverão outros miúdos angolanos que se calhar com 14 anos em Angola e em outros sítios que também agora estejam a descobrir esse mundo. Achas que hoje em dia é mais fácil ou mais difícil entrar no mundo da ópera e da expressão vocal do que quando tu começaste? No mundo da ópera é sempre muito difícil. A ópera é muito restrito. É muito restrito, é dificilíssimo. Então, para mim, eu tenho estes miúdos seguidores, não é, do Nelson Ebo, que ouviram-me a cantar, viram-me a começar o mundo do clássico aí em Angola, não é? E também eles querem ter este sonho, não é? Querem chegar a fazer a mesma coisa. Só que é muito difícil, porque para entrar no mundo da ópera precisas de uma bolsa de estudos, tens que fazer audições em vários sítios, tens que ser realmente bom e persistente também. Muito talento, sustento. Isso é uma coisa difícil. Já vivendo em Angola, torna-se ainda mais difícil. Okay. Ou se não, fazes aquilo aí, porque, por exemplo, o meu sonho é chegar em Angola e ensinar estas pessoas também, não é? Levar este dom, todo este trabalho que eu fiz e que sigo fazendo, chegar em Angola e poder dar às outras pessoas. Porque sim, temos lá jovens que estão a tentar cantar o clássico também, não é? Vozes muito bonitas, muito talento, mas o problema é sair de lá, não é? Conseguir uma bolsa de estudo e vir para cá, ou para a Europa, ou para a América, para aprender a cantar devidamente bem o clássico, a ópera, e estudar muita música, porque são muitos anos. Pois, exatamente. São muitos anos, são por aí, digamos, 15 anos para poder entrar no mundo operístico profissional. Sim, portanto, tu só aos 29, ou mais ou menos à volta disso. Mais ou menos aos 29. 29, 28 foi quando eu comecei já a sair pouco a pouco, mas com isso, ganhando concursos. Sim. A maioria dos concursos em Estados Unidos. Também entrando numa das melhores escolas de ópera do mundo, também em Estados Unidos, em Filadélfia, não é? Mas para isso eu tinha que fazer 3 audições. Não é? Tem momentos que tu reprovas e tem momentos que tu aprovas, e quando aprovas tens que aproveitar. Pois foi isso que eu tive. Então, e podemos dizer que, apesar dessa espera toda, estes últimos anos têm sido bastante proveitosos para ti, com muitos concertos e muito reconhecimento. Sim, isso é verdade. Recompensou a luta toda. Compensou, praticamente compensou a luta toda. Este ano, o ano passado, o ano anterior, comecei e já não parei. Era como concertos atrás de concertos e óperas atrás de óperas. Até agora, não é? Eu agora vou cantar o concerto aqui, depois daqui vou ter que voltar, tenho que cantar Macbeth. E vais andar em Nova York? Vou andar em Nova York, Washington, Nova York, não é? És uma super estrela, digamos. Pronto, estamos a chegar. Estamos a chegar ainda. É que é de facto engraçado, porque há bocado estávamos a falar dos 3 tenores e de facto foram um caso muito, muito interessante no mundo da ópera, porque tornaram-se bastante populares e chegaram ao grande público. Tu achas que é importante que, apesar de se fazerem novas óperas, a ópera já não tem aquele valor que tinha antes, aquele valor popular e etc. Achas que é sempre importante lembrar às pessoas do valor da ópera e do que lhes pode... Não, podemos dizer que a ópera ainda tem este valor importante, não é? A ópera sempre continua, sempre estará, não é? O que faz praticamente um cantante de ópera, um cantor de ópera mais popular, porque tu te fazes já popular, sendo um cantor de ópera, tu fazes já popular cantando em, nas casas de ópera, não é? Nos teatros, digamos. E depois disso, fazes-te ainda mais popular, como assim chegaram os três tenores cantando este tipo de coisas, não é? Sim. Um Broadway, clássicos napolitanos, italianos, não é? Clássicos espanhóis, portugueses também. Exatamente. Tudo isso. E isso faz-te muito popular, não é? Não é só praticamente a ópera. Sim, sim. É praticamente um círculo entre a ópera e as canções, não é? Que fazem-te praticamente... Sim, e as tais colaborações de pop, ópera, como também estávamos há bocado a falar. É isso. Mas apesar disso, é importante também, porque lá está, foi graças a eles que também acabaste por descobrir a ópera, não é? Tudo de uma maneira ou de outra. Só pela influência deles, não que tenhas sido, que tenhas descoberto toda a ópera por causa deles, mas foi, como é que se diz, o pontapé de saída para descobrir. É sim, isso é verdade. Para descobrir, pronto, já ouvindo, não é? E vendo quem são estas três estrelas, não é? Vendo eles na televisão, não é? O sonho era sempre chegar a conhecer um dia os três tenores, não é? Cheguei a conhecer a um, que foi praticamente o Plácido Domingo. Conhecendo o Plácido Domingo e cantar para ele, aí foi onde praticamente tudo começou, não é? E aí sempre eu tenho sempre Plácido Domingo comigo, não é? Vai ficar sempre no teu currículo. O seu apoio, ele estará sempre no meu currículo. Faz um ano eu vi-lhe outra vez em Nova York, não é? Cantamos outra vez juntos, lá no seu apartamento em Nova York, não é? E sempre, ele está sempre a dar-me forças. Segue em frente, que já estás a conseguir. Exatamente. Até que, não é, o momento chegou. Exatamente. E agora, volto a dizer e a repetir, agora deve estar a perceber que, de facto, todas as oportunidades estão a surgir e há que aproveitá-las todas. É verdade. Mas já que estávamos há bocado a falar do concerto que vai acontecer em Portugal, eu gostava só de perguntar uma coisa. Tu alguma vez já tinhas atuado no Olga Cadaval, que é a sala onde vais atuar? Nunca. Praticamente esta seria a primeira vez. Pronto, que é uma sala que eu acho que é bastante emblemática e muito boa para qualquer tipo de espetáculos. Sim, sim. Na tua opinião, como tenor... um espetáculo também depende sempre de uma boa sala, ou seja, se não tiveres uma boa sala não vais conseguir apreciar. É verdade, sim, porque, por exemplo, um cantor de ópera, nós cantamos sem um microfone, não é? Exatamente. Então cantamos, por isso cantamos numa sala que é apropriada para este tipo de coisas, como uma sala de ópera ou um auditório para concertos, não é normal, não é? E praticamente para cantar numa sala destas tem uma caixa acústica. A caixa acústica é o que ajuda praticamente tudo, não é? Dá-te tudo. Tu cantas, soltas o som vai e vem, volta para ti, tu ouves o que estás a fazer. Sim. E isso é muito importante. Mas já cá no Olga, no auditório, ou na sala, não é? Cantando com a Sofia Escobar, que é uma grandíssima cantora e soprano do Broadway, não é? Aí utilizaremos mais, como vai ser uma espécie de concerto, então vamos utilizar uma espécie de microphone, um microfone, não é? Que é praticamente especializado para este tipo de coisas. Não é? Sim, tem de se adaptar às características. Claro que sim. E já agora, já que o teu nome agora também está associado a grandes óperas, porque tens participado em representações de várias grandes óperas da história da ópera, como é que é sentir o peso da responsabilidade de agora representares esses grandes compositores e essas grandes personagens da ópera? Não é só isso, até... praticamente, é representar isto e também representar o meu país. Sim. A tensão é grave. É muita tensão. Por quê? Porque para representar o que esses compositores escrevem, não é? Por isso é que eu digo que tens que saber praticamente o que estás a cantar. Tens que saber a língua, Sim. Não é para poder articular bem o que estás a ver aí na partitura, não é? Nas pautas. Não é? Eu penso que isso é uma coisa de muita importância. Não é? Pronto, nós seguimos o que o compositor está a fazer, o que o compositor escreveu, e vamos, saímos aí a cantar, mas dar a conhecer à plateia, não é? O que nós estamos a sentir. O que nós estamos a sentir, eles vão ter que sentir isso também, não é? Exatamente. Então vejo isso como uma importância e uma atenção em aprender o que eles escrevem, não é? A música que eles escrevem, o significado de tudo que eles escrevem, de cada palavra e de cada vocal. Nós temos que entender tudo isso. É muito trabalho. É muito trabalho, muita atenção por aí. Mas consegues lidar com isso bem. Sim, consigo, claro, praticamente. E depois disso, depois dessa toda atenção, temos outra atenção que é a técnica vocal. Porque temos também que pensar como é que eu vou fazer isto. Como é que eu vou cantar esta frase que ele escreveu? Como é que eu vou cantar ou posso, por exemplo, atuar em uma frase que ele diz, amor, I love you, não é? Como é que eu posso entrar nisto? É uma coisa tão... digamos, é difícil, mas quando... Quando uma pessoa acerta, é outra coisa, porque se tu tens também um amor à música, não é este o nosso trabalho, então é... Exatamente. Torna-se um pouco mais fácil, não é? E como tu também há bocado... E agora estavas a dizer, pronto, a tua voz também precisa de alguns cuidados especiais, não é? Quer dizer, não é como um cantor tem certos cuidados, mas um tenor ainda tem de ter outros cuidados especiais, não é? O que é que só para as pessoas que, como eu, que não são tenores, infelizmente, só no duche, que não podes sabe... cantar também, não é? Não vamos falar sobre isso. Só na primária, isso já foi há muito tempo. Para nós que não estamos a par e não conhecemos bem, que tipo de cuidados especiais é que tens de ter com a tua voz para a protegeres e para estar sempre em forma nos concertos? É, com a voz uma pessoa tem que ter, os cuidados são sempre muito, muito intensivos, não é? Mas também depende de cada cantor. Sim. Depende de cada tenor, depende de cada baixo, okay, ou barítono, não é? Mas praticamente o tenor é praticamente a pessoa que tem que se cuidar muito mais que os outros cantores. Por exemplo, para mim, eu tenho certos alimentos que eu não posso comer. Não posso comer. Tenho certas bebidas que eu não posso beber. Bebidas com gás, não posso. O álcool, por exemplo, não posso. É impossível. Claro. E depois, como estamos sempre também viajando, então aí temos o jet lag. Então com isso temos que descansar totalmente, estar totalmente em silêncio, não falar. Por exemplo, não tenho que estar a falar, eu tenho que estar uma semana em silêncio. Para poder render... Então agora se calhar o espetáculo sabe. No concerto, mas pronto. Uma vez que tu tens a técnica e uma vez que tu conheces o que estás a cantar, e com os anos também, com os anos também, com a experiência, tudo vem, não é? Exatamente. Tudo sai sozinho no momento, não é? Muito bem, então Nelson, eu aproveito só para desejar muito boa sorte para o espetáculo. Muito obrigado. Que estes 20 e tal minutos tivemos à conversa, que possas recuperar agora a descansar. É verdade. E subir um pouco a voz, não é? E pronto, Nelson Nebo, foi isto. Espero que se tenham divertido. Espero que agora vão ouvir coisas do Nelson que estão disponíveis no YouTube e assim. Acho que vale a pena. E cá voltaremos para a semana no iTunes, Spotify, YouTube e Mixcloud. Partilhem, deem estrelas, façam isso tudo. E pronto, este é o À Beira do Abismo. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana e até à próxima. À beira do abismo.